Thank you. Mind e Hotel Serra, na posição 2 do Pátio 3. Mind Hotel Serra, prosseguindo. Mind Hotel Serra, solicita autorização de reboque para a posição meia dúzia do Pátio 1. Fiquei autorizado, chame o término. Mind Hotel Serra. Hotel Serra. Tenente Golden 231. Toque a frequência para 2.1, final 133. Tranquilidade passando 4-3, posição 5 Lima. Então, se tem uma autorização para a parte dos motores em marcha lenta por 5 minutos, a entrada já está quente. Ok, solo ciente, chama o tempo. Estou mantendo informação e informarei o técnico. Mike Hotel Serra, informa o termo do reporte posição 62 do Pátio. Muitíssimo obrigado e bom dia. Gente, Mike Hotel Serra, bom dia. Flores. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia.